Gisiel! Gisiel! Atualizar de novo! Você aqui não dá. Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto. Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais, mais. É um pá pra frente e dois pra trás. E baby, volta pro seu bebo. Ou então eu bebo. Ou então eu bebo. Baby, volta pro seu bebo. Ou então eu bebo. Moreno voltou e não barra. Esquecer e volto. Cada vez pensando mais, mais de mim não sai mais, mais, mais. É um pá pra frente e dois pra trás. A Tânia adora isso. Eu disse, baby, volta pro meu vivo. Ou então eu bebo. Cadê Débora? Baby, volta pro seu bebo. Ou então eu bebo. Leão dos Retalhos, vereador de hoje. Cordeiro aí com a gente.